Peça o seu sucesso na Discoteca de Ouro da Difusora. É, e a música chegando agora pra você, Fíveres, Mar de Rosa, 9h44. Difusora! Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas. Velho Chico, aonde ele chega, traz vida nova pro nosso povo. Foi assim com a chegada das águas no Ceará. Foi assim em Pernambuco e na Paraíba. E tá sendo assim agora, no Rio Grande do Norte. São milhões de pessoas beneficiadas com emprego, renda e mais qualidade de vida. É, minha gente, muitos tentaram. Mas água que é bom mesmo, só chegou agora. Faça a sua parte, não desperdice água. Ministério do Desenvolvimento Regional. Governo Federal. Rádio Atividade, Aloísio Lima. O Jufão Jobim. O relógio tá girando, tá girando, tá girando e eu aqui perdendo tempo. Lembrei agora do nosso querido e saudoso Geraldo Nascimento. Lamentável, né, Raimundo? Essa é vida que segue, vida que segue. Amanhã será um novo dia. Valeu. Foi mais um líder campeão de audiência, Aloísio Lima, o amigão do rádio. Identificando ZYI673, Difusora Rádio Cajazeiras, a mais potente emissora da Paraíba. Acesse pela internet RadioCajazeiras.com.br.